Teu cheiro tá guardado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso com olha bandido, dizendo não para, não para. Tu gemendo com olha manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijar tua boca e chamar de safada. Espelhado, nós dois suados, é puxando em cabelo, é tapão na raba. Tô com saudade de te deixar louca, te beijar tua boca e chamar de safada. Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Simbora rua, meu guita, Rafael Teclas, GB Batera, tamo junto também. Minha galera toda de Brasília, galera dos Panacas, estourou, bebê. Oh, baby, teu cheiro tá grudado do meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. E brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso, tô olhando de dizendo não para, não para. Gemendo com olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapão na tua cara. Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijar tua boca e chamar de safada. Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Tô com saudade de te deixar louca, te beijo a tua boca e chamar de safada. Dois pelados, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba. Wagner Campos, Osmar Tia Jaque, Caio Produções, Foca House e Céu Leone, Chamega.